마들보 노인 신분이 30년으로 프레임마를 열었다. Autorizado, 390 Recife, via para o ISC 58, decola 10, curva esquerda, saída Pucaru, controle opera em 1935, aciona 5461 no cotejo. Recife, 390, via para o ISC 58, decolando 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 1935, controle, 461, decolando, ou na ISC. Correto, quando pronto, são impulsos, acionar, informe o gate. Tomar a puxa aqui na posição dele. Sim. Solo, tá 3, 149, parou, tá? Também 149, 4 horas, já tô no Minas, tá na Guarulhos. Copiar, taxi Indy Alpha, com espera torre 186, 3149, ajustado no 011. Mente Indy Alpha, com espera torre 186, 3149. Zero, text Alpha, call me back before Juliet. Alpha, report before Juliet, 7190. 1949. Confirme. Delta 3149, ponta de espera da 90 pronto, chamou a torre em 1186 e 1183, sem resposta. Sim, stance 1185, TAM. 1185, TAM, 3149. Michael, boa tarde. No pátio 4, vai prosseguir para o Grupo Zulu. Informe o destino. Ok, aguarde de copo. Golf Mike autorizado, sobrevoa Ilha do Frade, a 500 pés, decola 17, comprou a norte, controle opera em 1935, torre 1895, aciona 0114 no transponder, coteja. ...1895, ok? A frequência da torre, confirme seu B. 02, eu também tags decolagem no parte 5, some agora 1895. Seis, cinco, meia, sete, Brasília, guarda de copo. Arbor Elefa. A saída é Arbor Elefa. Tan 3567 para Brasília, autorizado nível 380 via Upper Zulu 107. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle opera em 11935, aciona 5463, coteja. Correto, quando pronto, você me puxa o acionamento no passe 3. 6 para posto de estacionamento, posição número 2. Autorizado, só em táxi. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 601. Já tem outro helicóptero da Força Aérea que vai cruzar aí acima, mas está em altitude e vai para o pátio militar. está com 133 a bordo, 3 horas e 11 a perna Salvador. Taxi avião Índia Alfa, ponto espera uma torre no 86, 1856. Índia Alfa, 186, ponto espera. 601 no Juliette para o 04. Juliette, portão 4. Autorizado, Galeão 360, via Pêndulo 10, decola 10, curva direita da Euleda Pride a saída. Controle de Salvador, opera em 119, decimal 35, aciona 5472, Cotejo. Autorizado, Galeão 360, Pêndulo 10, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, 819-35, ao controle 5472, ao transponder, objeto 6722. Correto, quando pronto, também em posicionamento no 07. Confirmando no, o 3567, tá no 10, no passe 1. Ok, está autorizado, Samitaco. Solo, eu vou no 850, chamando a sua 186, não confio o contato. 101 no 895. 4-3-4, nos hotelos, 4-3. Prossegue na Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, nos 4-3-4. A bordo, 3 horas e 50, alterna Confins para o táxi. Taxi via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chama torre, 186, 3567. Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera, 186, 3567. Azul 4234, irá dar passagem ao Airbus da TAM, após prossegue via Juliette para o 01. Juliette 01. Salvador, boa noite, 3629 da SAM, informação Quebec. São 3629, boa noite, autorizado São Paulo, nível 360, via Pêzulo 16, decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle opera em 11935, aciona 5470, aguarde para o cotejamento. 3629, confirmando, prossegue com gotejamento. 3629, autorizado São Paulo, nível 360, conforme a rota do plano de voo, aterrizou na meia. Decola da 10, concluda pela direita, no perfil da saída da EL, letra 30, controle 11935, aciona 5470, é o TAN 3629. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 1-1. Reportará o 3629. Alfa Juliette 09. Alfa Juliette por 09.